Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, címbalos e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Azabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, címbalos e harpas, para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Azabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima terceira a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima quarta a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima quinta a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima sexta a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima sétima a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima oitava a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima nona a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima primeira a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A vigésima segunda a Gidalti, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos 12.